André Cedeiros. O round Ibicoara. Amor, baby, vê se pode, quer se envolver. Observei, ano passado eu taquei um balde de água e preservei. Um balde de água e preservei. Eu preservei, eu preservei. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Etiquete, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Etiquete, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Tamo junto, meu parceiro Maceió C10. Avisa que estourou, hein? Alô, meu parceiro do paredão, reboque agressivo daquele jeito. Ela tem 19, tá mó baby, vê se pode, quer se envolver. Eu observei, ano passado eu taquei um balde de água e preservei. Um balde de água e preservei. Eu preservei, eu preservei. E acabou a água. Chama no piseiro, vai. De leite, e acabou a água. Toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. E acabou a água. Toma banho de leite. E acabou a água. Toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Meu parceiro da Mocção, tamo junto, hein? Que vai bater nos paredões, carretinha pérola negra. E é nós, hein? Vem pro brotador da brega dele.